Seguiu S, Pontifera 786-1013, voo 1394. Confirma que chamou o sol? 29359, boa tarde. 9359, autorizado a manter. Demativo. Vou perguntar mais 5 segundos. É, repasse pronto, então. Tá reportado, obrigado. Agora sim, tá pronto. Seguir pro 06? Pronto. Que é autorizado, né, manter? Pode manter. 0 para o 06, aguarde o gol. O gol que tá, já tá criando, ok? Após o gol, tá livre, até o meio. Tem um gol removendo o pushback ainda. Ah, tem um taxiando agora. Após o que tá taxiando. Ok. Tá autorizado com meia dúzia então, após o patado de taxiando. Para de ser chato, James. Uau. Solo Salvador. Solo Salvador, 35489 para pushback acionamento, pátio 3, posição número 4. Autorizado, trip, chame para o táxi. Autorizado, puxa acionamento 5489. Mike, tem direto de autorizou o seu tráfego, só mais um instante. Tá dando, Mike, tem direto. Salvador, vou na 36, passando para o táxi, 150 de bordo. Autorizando, tem direto de autorizou. Tá dando, tem direto de Campinas? Afirmativo, alterar a área de Campinas. Recusou o mal, bebê, controle. Estou recebendo aqui no radar um tráfego à sua direita, 3 milhas, sem indicação de altimetria. O senhor está em contato bilateral com o mesmo? Só um instante, ó. A minha direita, 3 milhas. Afirmativo. Que posição poderia formar? Uma posição de 4 para 3 horas. Milha é o mesmo do seu. Afirmativo, você tá visual, ele tá bem mais abaixo. Ele deve estar mais ou menos 2 mil pés. 7, é com o 90. Apoio linha da Bidev, apoio Bidev Upper November 857, seguro, Upper Zulu no meia, Groove, Upper Zulu 14, Toquim, e após com forte. 1 no 98, 5554. Down to 4,000 on the bump for arrival, November 70 for 30, thank you. Trip 5400, autorizado 2000 pés, final ILS, o ajuste padrão, informe no localizador. 2000, autorizado ILS, reporte localizador, trip 5400. Controle, tá na pergunta, Zulu? Prossiga, Alfa Zulu. Na posição que eu estou, se for autorizado a subir um... 3 mil pés daqui da presença onde eu estou, a da praia até mais ou menos o Alphaville de Abrantes. Obrigado. 3 mil pés, autorizado a ascensão ao Hotel Oscar Zulu e vamos coordenar para você ficar na frequência da torre, que é muito próximo da final da 1-7. Da 1-7 ou da 2-8 aqui? Fica mais próximo da 2-8, isso. Pode ir, o senhor quer que eu vai pra torre ou fica na do senhor? Aguarde e livre ascensão para 3 mil pés, o Teosca Zulu. Então vai, já vai, já tá acendendo para 3 mil, o Teosca Zulu. Vigente autorizado a EMA, TVS, é 2-1. EMA, TVS, é 2-1. É 359 da Colombo 7, controle de lado desse momento. 19-8, boa. Recife, frequência 12545 e alternado 12685. 2545, 2685, gol 600. Afirmo. Obrigado, minha volta. Controle, muito boa tarde, 9359. Dael, departe, guardando BDF. Tá 9359, contato radar, autorizado para o de Leida, subindo para o 380. Leda, 3, autorizaria o 360, é? Coordenar com o centro, gente. Suba para o 360, aguarde coordenação, nível final. Sim, Matheus, 360, aguardando coordenação, 935. Estabilizou a LF da 10-4-1-6. Pô, 6-3-5, aprovação Guarulhos conforme. 6-3-5, Guarulhos, aguarde cópia. 5 aguardando cópia. Michael, Mike, confirma o setor de afastamento do Michael Mike. Oi Salvador, boa tarde, 4-1-6 da Azul, final 5 milhas, pistão no zero, baixou e travou. Sente, agora a atualização de pouso, 4-1-6. Sente, perdeu contato com o controle. Então. Aguarde transferência de comunicações para ilhós. Mike, Tango, Juliette, livre pushback. Obrigado, livre pushback. Mike, Tango, Juliette. Solo Salvador, confirma o transponder do 35489. Trip. 5563, grato. Lima, Quilo, Zulu. Estado cerca de 10 milhas, ok? Chama o controle de análise em cima 8 agora. 198 vai restrição 2.000 pés, mas sai da zona. Objeto 6721 está cruzando 1.200 pés, restrição 2.000 pés. Objeto 6721, contato radar de colagem, suba para o nível 310. 310, se possível, está aguardando para o infrutinho, 6721. Aguarde coordenação 6721. Aguarde. Salvador, voo 1781. 1781, prossiga. Por gentileza, seria qual a saída prevista? Guarulhos? Guarulhos é Dael. Dael, Leda, Poe, Leda, Bidev. Dael, Leda, Bidev, ok, obrigado. Quais os planos do 01781? Decolar está 1651. Gente, em mais 2 ou 3 minutos eu devo ter seu plano. Ok, obrigado. Então 3144, quatro. 3144, possível. Fortaleza no 370 autorizado, apesa do 19, decolada 10 esquerda, Momo Frog 1198 e 5567. 370 autorizado, conforme o nosso plano, apesa do 19, decolada 10 curva esquerda, Momo Frog 198 controle, 5567, transponder 3144. Chão pronto, 3144. Atenção, é Brasil, vai puxar um pouquinho para trás para dar passagem ao Lima Tango Zulu aí da Baeté, tá? Lima, tio. Zulu, então, assim que tiver condições aí com segurança, ingressa Pátio 1, vai chamar na Quebec para cruzar 1735. Manda abraço pro Jorge, eu passei lá aqui. My Golf, my cópia. No local, setor norte, 500 pés, decolagem no 7, aguardando instruções da torre para prosseguir para o setor norte. Controle 119.8 e 1013, o ajuste. Qual dele com a torre decolagem para o Pro Norte? Três a bordo, prossegue 18.6. Salvador, boa tarde, 4-1-6, livrou, não se escuta. 4-1-6, prossegue, Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Juliette, 4-1-6. Qual é o Pátio, encontra? Ok, gente, aguarde para iniciar a decolagem. Gabriel? Mantém a posição 36. Mantém a posição 36. Julius 360, Piruísque 50, decola da 10 direita, da Eoleda Bidev 1198 5571 6315. 360, Upper Whisky 50, Meda Bael, e deve 198-5571 no transponder. Confirmativo, chão pronto, 63, 15, confirmando da Elena Bideve. Da Elena Bideve, sim. Uma aeronave da Trip já na final curta, vai ser autorizada após ela. Até a praia de Fontes? Pode ser, senhor. 7, Hotel Oscar Zulu, informe livrando a CTR. Formar CTR, Hotel Oscar Zulu. Gol no 394, contato radar, voo e Leida, suba para o 360. Leida 360, 94. O 41-16, portão 8, autorizado, ingresso. Ingresso, Hotel 8, portão 16, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, eu vou no 648, tá? Boa tarde, gol 648, identifique, chegada na Mari, desça para o 050. 050 na Mari, gol no 648, tá bom. 3, Correcentana, 9359, Salvador. Prossiga. O centro não autorizou o nível 360 e foi autorizado o nível 340 como final. 340 então. É, suba para o 340 final e chame Recife 1251 e alternado 1-3-3-2-5. 1-2-5-1-1-3-3-2-5, boa tarde. A 3661 está agora 8 milhas para Coral, mantenha nível 1-4-0, serviço está encerrado e Ilhéus na frequência 1-2-0-1. Ilhéus agora 1-2-0-1-3-6-6-1, boa tarde. Boa tarde. November 70 Foxtrot Lima, clear 2000 feet, 2110-12. Out of 4 for 2000 feet, 1012, Foxtrot Lima, copy. Meia, 1011, ajuste, ouvido 2, como é que é? 1012. 1012. Solo Salvador, trip 50, liberou, bom dia. Bom dia, 5400, reporte antes da taxa 6 red. Controle Salvador, é o papapapá Mike Golf Mike. Boa tarde. Boa tarde, Mike Golf Mike, centro da decolagem. Acione transporte em posição normal, 500 pés para a rotatória do seu aeroporto. Mike. Estabilizado na IDF, é o Chanel 6210. É 210, torre 18-6 até o Mopouso. Petrolina aqui, respeito. Decola da 17, quase andando com a torre, apura direto. Controle 119.8, aciona 5556. Confirmando, é parte 5? Pátio 3. Pátio 3, ciente, então considere decolagem da 17, decolar do pátio. Reporte pronto para o acionamento. Está pronto para o acionamento. Fez acionar, chame táxi. 0. 2-2-3-2-0, Gol no 394, suba restrito para o nível 340. 340 restrito, 394. Ventura 20 graus, 109. É, você deve pôr, você deve pôr, você deve pôr. Por favor, tem um localizer. Roger, we'll tell you when we establish localizer. Meu pés, o ajuste padrão. 09, estacional, tá livre, você puxa. Poder com a equipe de som. 03, peraí, o pushback, chamar a prospecto 6319. Boa tarde, gol 1333, contato radar na decolagem, subiu para o 360. 360, gol 1333. para pushback, acionamento, Tan 324, tá? Sou o Rick 7. Rick 7, está livre, cheio o táxi. Livre, chamada para o táxi, Tan 324. Fox Friendly, mais established on the localizer. November 70, complete final ILS, contact tower 118.6. Okay, we'll contact tower 18.6, thank you, and good day, sir. 70 Fox Lima. Have a nice day. É 48, pode voar Duma, senhor? 648, voo ITAP, é o número 2 para aproximação. Ok, ITAP. Descendo para 050. Só prossiga. November Alpha, confirme o setor que é fácil. Deixa para 2 mil pés o Alpha Charlie Victor. O ajuste permanece 1093. A 2.013, já está ligado. Decolagem trip 1, 00 graus, 00 mais. Deu, trip. 00. Voo 1394, chame Recife, frequência 125.1 e alterna 13325. Cheque 125, 13325, voo 1394. Bom serviço. Comete. Tô aí o Mike Tango Juliette, boa tarde. Tango Juliette, precisa. Batido ponte, espera, pronto, sente do Brasil na final. Havia sido solicitado um voo no corredor Axé, para me informar se foi autorizado pelo controle. É negativo devido à movimentação visual também no litoral, ok? Caso deseje ainda, assim que decolar, ou autorizar chamar o controle, pode questionar ali de novo, ok? Ok, tá bom, valeu, obrigado. November 705 Fox Lima, clear to land, wind is 140 degrees, 8 knots. Clear to land, 70 Fox Trot Lima, thank you. O trip decola aos 3-1 no controle 19.8. 19.8. 7. Desça para 2.000 e aguarde transferência de comunicações. 2.000 e aguarde transferência, tá ficando bem. 1.0. Cria 2.1.0, portão 7, aguarde ainda para ingresso no pátio, ok? Mantenha antes da Juliette. Mantenha, Lima Charlie Alpha, está autorizado então para seguir com o táxi? Com ajuste 1.012, reporte para ingresso pátio 1. Encontrarei o ingresso do pátio 1, Lima Charlie Alpha. 3144 para o táxi, 123 a bordo, 5 horas e 45 de autonomia, Teresina alternada. Papá, papá, Mike, Golf Mike, Salvador. Prossiga, amigo. Vou fazer o sobrevoo de qual estimado? Aqui mais 10 minutos. Certo, temos uma aeronave no Terna 680 para aproximação na 17. O senhor vai manter 500 pés? Afirmo, vou manter 500 pés aqui. Certo. Controle Gol 9.42, solicito se possível descer para 2.000, senhor. Autorizado a descida para 2.000 pés via o Gol 1.648, está autorizado a final ILS. Não poderia descer para 2.000 sem a restrição de TAP, senhor? Autorizado, sem restrição, descendo para 2.000 pés, está livre ILS Gol 1.648, está autorizado o Duna da presença. Ok, né? A Duna... frequência para 2000, Gol no mesmo atuante. Gol 1333, chame Recife, frequência 1251 e alternado 1325. 251-3325, dona 333. Confirmo. Alfa Charlie Vitor, informa o helicóptero, opção 44, mantendo 500 pés, sua posição de 1 hora, 9 milhas, com rumo oeste. Positivo, Alfa Charlie Vitor. 70 Foxtrot Lima, we go to Aerostar. Taxi Alpha, report before July taxi. Via Alpha and Roger. And we hold before Kilo. This is Kilo. Before the view is Kilo, but you report before July on Alpha. On Alpha before Kilo, Roger. We go to the left here, or we are on Kilo now, aren't we? Right now, to taxi Alpha, report before Juliet. Before Juliet, Roger, thank you. To Lima Charlie Alpha, desconsidere a informação anterior, o tráfego vai prosseguir na Alpha, report na Delta com a torre 186. Chamarei na Delta com a torre 186, Lima Charlie Alpha. 6210, portão 10, tá autorizado, portão 07, está autorizado. 07, seu colaborador, calma, boa tarde. Mike Golf Mike, libere o setor, voe com o PROA 270 para evitar tráfego na final da 17. Ai que. Guardando, Victor. 01, com informação, momento. 401 aguarde. Papai Charlie Vitor, Papai Romeu Lima Charlie Alfa. Charlie Alpha, aguarde. Alpha Charlie Vitor, livre pouso 17, tem um helicóptero à sua direita, se afastando já da aproximação, retorno 40 graus, 109. Livre pouso, Alpha Charlie Vitor, acende o helicóptero. There are people waiting for you on infantry, so you have to make taxi via your left to infantry, ok? Ok, I understand. I can see the people waiting, thank you. Where the Corveo is this? I don't tell on. Controle Salvador, boa tarde, Papai Romeo Mike Tango Jet, cruzando 2500. Left again to infantry. Okay, the Corveo, right? Come in. Mike Tango Jet. Salvador, voo 1781, tem a informação November para autorização Guarulhos. Aguarde cópia Guarulhos, 1781. Aguardando, 1781. 1201, 1201. Decolagem, 7319. E criança, hein? Tem mais 20 quilos? Porra, 55, bem pesado. Na medida. Gol no 648, completa final ILS, torre 186, tem o meu posto. Gol no 648, sim, 386, obrigado. Mike Tango Juliet, autorizada para o Odileda, subindo para o 280. Para o Odileda, subindo para o 280, Mike Tango Juliet. Atenção, mantenha. Ali, mantém, Charlie Alpha. Alpha Charlie Vitor, solo 37, livre à direita, estacionado, na Jardim. Quatro. Cruzado Guarulhos 360, pela Ebro, 50, decola da 1 0 com curva à direita, saída já tá é o Lenda Pidev. O controle está em 119, pois o curso de direita confirma a outra. Pode ser. 5-0 no 4. 5-0 1 no 4. Gol 1 no 7, 8. Índia November Alpha, top. Índia November Alpha, copia. Colônia Adael. Chamei 6315, contato radar decolagem, suba para o nível 360. 360, no perfil, 6315. 18, aciona 0175. Torre Alfa, papapá, Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, mantém a minha escuta, chama para retornar para cá para a 17. Mike. Índia November Alpha, chama a 286 no pátio 4, confirmando o PLB. 315, pode estar tá iniciando curva direita, pode completar na curva de direita. Ainda a saída, o 6315, estamos coordenando com o Recife. Obrigado. Lima Tchalhafa, decola os 39, curva imediata à esquerda, libera o eixo da pista no zero e vai chamar o controle 119 decimal 8. Informo que na final da pista no 7, cerca de 3 milhas, está o helicóptero evoluindo aqui aos pés. Ok, vou liberar a pista de imediato, chamarei controle 119 decimal 8, sentido tráfego, Tchalhafa. Papão Romeu, Mike Tango Juliette, voo IBDEV da presente. Bidev da presente, Mike Tango Juliette, obrigado. Comandante Lander, Papa Romeu Lima, Tchalhafa. Papa Romeu, abraço, Tchalhafa. Mantenha 500 pés no litoral, informe no farol da barra. Chamaria no farol da barra, Tchalhafa. Quem foi? Macedinho. Ah, voo, bom voo. Igualmente. Controle, Lima Charlie Alpha, tá indo pra Petrolina, confirma. É, autorizado pro norte, o Lima Charlie Alpha. Charlie Alpha. O Lima Charlie Alpha informa seu estimado de pouso em Petrolina e... vai prosseguir a 500 pés, confirma. Positivo, vou a 500 pés, estimado de pouso no 837. No 837, copiado, 500 pés. Charlie Alpha. Lembra, T3144. 3144, lembra, tem na mesa. Autorizado o táxi, chama para o alecionamento, chama para o táxi. É 48, solas 41, direito, 129, solas. 9, controle ao Lima Charlie Alpha. Solicito subir para 1000 pés. Autorizado 1 no 1000 pés de Lima Charlie Alpha. Charlie Alpha. Juliette, portão 3. Alfa GDF, portão 3. Decolagem, 3144.